4952, autorizado o LS Absurdo, a pessoa agora é oficializada. Transição elétrica, guarda-se para o papel. Arbo 1, levanta a varanda, 3, 1, 7. the fog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passe com lado aos 4-6. Chama agora o controle de Salvador, 120 de Small Waves, com volta. 08, boa. 35-17, pronto para fazer. Silvatio, 35-17. 35-17, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeu, Viastra Zulu 17, nível de voo 360. Saída Arcoro 1, transição Elefa, que tem uso 10. Aciona 5011, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8, 3597. Brasil 360, decola da 10 no perfil da Arbo 1, Elefa, intercepta Zulu 17, 5011, transforma 208, controle, está 3517. Correto, protegimento 3597, portão 62, chame quando pronto para o posto de estacionamento. Pode chamar a 3597. Chame na proximidade do Taxi Golf quando fale início do chat o Alfa que vai aqui. Bom dia, voo 963, passa 3000 para 360. Gomo 963, contato radar 1-2-3-1-3-1-1, com o número 1-3-1-0. Via São Romulo 360, voo Coronado 2. Covid em Salvador, bom dia, seu passarito 2229. Passarito 2229, muito bom dia, tráfego ajustado, Sierra 06. Pouso autorizado, senhor Pistola 0, vento Juno 30 graus, com 059, azul 49, coisão, passarito 2229. Pouso 990, passarito 2229. Thank you. que é que existe? 1, 2, 3, 8, 1, 2, 8, 6. Para 1, 2, 8, 3. 3310. Confins, copiado. 35 no 7, táxi aprovado via Fátio Juliette Alfa. Até o posto de 0, aquele galo 0 no meia. Chama em tronco para o posto para a decolagem, posto de 0, 35 no 7. Antena de notificação, vista de abono de 1 para o emissor 050. Ajuste no 090. 7, passa 1.600 metros. Para Brasília, eu tenho aprovado o nível de voo 360. Por gentileza, prepare a Arbor 1, transição elétrica, e aguarde só um minuto, qualquer. Thank you. Tchau, posso propor para eles para lá, por favor, usar. 3.60 aprovado, prepare. Salvo 1, transição Watch, Luciana Wellington, Papa número 2. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, decolou 1.07, chama agora o controle Salvador, frequência 1.20, decima 8, bom voo. 1.08, grátis, Serra Lima. Grátis, já por gentileza, acione 5.06. Para 4 vezes, a gente vai usar o número. 33. No controle. 33 do Goleiro, tudo bom, 737, 800 da Gol, você acabou de cruzar a sua proa. Você tem lido a decolagem da pista 17, falta voltar aqui do Serra Lima, vento de 120 graus para 07 mais. Serra Lima, autorizado direto para o Serra. Os humanos 334, ataque aprovado na direita, engine alfa, deu ponto 00, que tem aula 06, chão e pronto para decolagem no ponto 0 da pista 10, o azul 4234. Atento a um ATR que está sendo rebocado, mesmo irá livrar o taxi Alfa via Pacho Pecha. Agora o controle Salvador na frequência 120.8, bom voo. Operação 308. Bono 263, autorizado decolar da pista 0, vento 120 graus, 079. Apagar partiu em Serra Lima. Eu tenho uma mensagem de acordo com a Serra, posso parar da tarde. Cortada, falou da barra. Decolado aos 25, chama agora o controle Salvador, frequência 120.8, bom dia. 08, gratidão, bom dia. Bom dia. Bom dia, controle, seu Gol 1233, passa 1500 metros. 1233, contato radar na decolagem, cidade de Arborona para o dígito 2300. Arborona 300, é possível, eleva? poderia confirmar o nível de voo que você solicitou? 1.500 pés da GL, Sérgio. Azul 4-2-3-4, decolado aos 2-8, chama agora o controle, Salvador 1-2-0, decimal 8, com voo. 6-0-8 com controle, Azul 4-2-3-4, obrigado, um ótimo dia. Bom dia, senhor. Passageiro 2-2-2-3, pronto para fazer. Bom dia, controle Azul 4-2-3-4, passou no meu pé, a puca. Azul 4-2-3-4, contato radar na decolagem, 3-2-3, para o nível 3-3-0. Via Puca pro 3-0, Azul 4-2-3-4. 3-3, controle Salvador em 1-2-0, decimal 8, passageiro 2-2-3. Botão do Sul, Serra Lima. Também aqui é o controlado ao 0929. Eu poderia confirmar, a senhora não cumpre o gradiente de subida? Existem dois gradientes de subida. Qual dos dois a senhora não cumpre? A senhora não cumpre o superior. Então consegue cumprir o inferior, correto? Muito obrigado. Eu vou informar o controle que a senhora cumpre somente o gradiente inferior de subida da subida árvore parceira 2223. O posicionamento foi correto, na remota do pátio principal, chão então se for o curso de estacionamento, passarei por 2-2-3. É 4-7-5-3 agora. A Terra do Sul, Serra Lima, autorizado em cima para 3-5-0-0-7. Ajuste no 0-1-1. Meu papo da parte do Serra Lima. É o 4753. Eu tenho identificação do seu dia BF para 4.010. Ajuste no 0.1. Juliette Papa Oscar, 0 único a bordo, confirme 3 horas de autonomia. O senhor tem direcionamento para o convênio de área Alfa Tango, você joga correto, chora para o táxi. Azul 9179, eu subia para 2010, ajuste no 0.1. Goma 233, eu vou fazer o Recife. 1-2-2-6-1-8, alterna 1-2-6-2-6-0. Quando, como eu tinha, eu faço um chão de interseção por baixo. 179, autorizado o ILS Axio da pessoa zero, reporte estabilidade. Controle.